Estás escuchando el Sordofonía, la música de los países que hablan en portugués. Ahora en la radio Contrabanda 91.4 FM. Viernes de 7 a 8. Estás escuchando el Sordofonía, el espacio de la música de los países que hablan en portugués. Aquí en Nueva Casa estamos en el 91.4 FM de la Radio Contrabanda. Un placer estar de vuelta al estudio, a la radio y poder integrar esta familia de contrabandistas. ¡Viva la Radio Libre! Estou pertinho do céu. Eu não saio, não. Não, não, não, não, não. No podríamos haber empezado mejor este episodio, el primero de la primera temporada del Sos de Lusofonía en Radio Contrabanda. Elsa Soares, ese grande ícono de la música brasileña, de la resistencia feminista y de la población afro-brasileña. Lamentablemente fallecida a inicios del año pasado, hemos escuchado el tema Opinião. ¿Y por qué estamos en noviembre y es el mes de la eliminación de la violencia contra las mujeres? Os he preparado un episodio dedicado a ellas. No podría faltar la rapper portuguesa Capicua, que estamos escuchando de fondo. Sereia Louca, un tema del álbum homónimo de 2014. Queria perder as escamas e rasgar as barbatanas até que pernas humanas lhe saíssem da carne. Poder conhecer o doce, o amargo e o ácido. Ali tudo era salgado, azulado e aquático. Partir o aquário, deixar de vez o Atlântico. E rogava por ajuda aos marinheiros com seu cântico. Mas seu canto era grito que não suportavam. E só Ulisses vivera depois de ter escutado. O seu canto era um feitiço carpido como fado, que levava navios perdidos para o outro lado. Era livre como ela não era, como sempre quisera que o seu corpo fosse. E por cantar o sonho e a sua quimera, era para as almas como um cúmplice, forte como um coice, como uma foice. Passava gelado ao silêncio fundo da noite, enquanto a sua melodia como a maresia envolvia em maravilha a lonjura da sua corte. Chega a maré vazia para lavar em água fria a sua melancolia e o seu medo da morte. Não é que a lágrima é da mesma água salgada. Gritava entre o mar e a estrela da madrugada. Sereia louca que vai tentar deixar o mar com a coragem de quem sai do seu habitat. Sereia louca que vai gritar, chorar, bramir, esbracejar, tentar até conseguir. Sereia louca que vai sentir a falta do mar, sentir a falta de ar que é neste lugar. Sempre que digam que é louca, é melhor muda que rouca. Eu fico nua que a roupa aperta ao respirar. E grito ainda mais alto neste palco suspenso, que pior do que o meu canto há de ser o meu silêncio. Pior do que o meu canto há de ser o meu silêncio. Já creio que eu colar na minha. nunca vos senti medo. Bem ser feliz, já crevo teu colar na mim. Bem que vos senti medo. Bem ser feliz, nina. Chacazulu, alegria na minha peito, é festa na minha coração. É mi que Buda lila, boa em ascensão. Já crevo teu. Vou sentir medo, vem ser feliz. Já crevo teu, cola na mim. Vem cá, vou sentir medo, vem ser feliz. Nina. Que me derrite. Sara Tavares, cantando en criollo de Cabo Verde. El tema Jinga. Fue la primera mujer a ser considerada reina africana en el siglo XVII. La reina Jinga, símbolo de resistencia anticolonialista, luchó contra los portugueses, alcanzando su propio reino de Matamba. Actualmente pertenece a Angola. Siglos más tarde, Angola se declara independiente del dominio portugués, consecuencia de la Revolución de los Claveles, que en algún programa o episodio hablaremos de eso, seguro. Ese día fue el 11 de noviembre de 1975. Aquí, Belita Palma, 11 de noviembre. Thank you. meu avó Dedé, Cudidé. Amoleceu até Chica com Vundá. Mas nem andou com Tupananguzu e Abedá. Um bom bonito sangolo que é. E eu meu avó Dedé, Cudidé. Amoleceu até Chica com Vundá. Mas nem andou com Tupananguzu e Abedá. Um bom bonito sangolo que é. Lá fora.

segredo de pele com cheiro de arruda, formada por lágrimas de dor e alegria, nascedouro de paz, de sol para o dia. Assim vou seguindo em direção da nascente, protegendo a vida com que a gente sente, retirar o peso, desfazer o trauma, reconhecer o corpo afinado com a alma, retirar o peso, desfazer o trauma, reconhecer o corpo afinado com a alma. Laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie, formada por lágrimas de dor e alegria. Retirar o peso, desfazer o trauma, reconhecer o corpo afinado com a alma. Retirar o peso, desfazer o trauma, reconhecer o corpo afinado com a alma. Tema del pasado 11 de octubre, Nascedouro, aquí por la mano de las Pastoras del Rosario, un grupo de mujeres afrodescendientes devotas a la reina africana que habíamos hablado anteriormente, la reina Jinga, aquí acompañadas por la baiana Luigi Luna. Otra figura de la resistencia afrobrasileña es Tassie Reis, su más reciente tema, Oficio de Cantante, Tassie Reis. E a fazer lamento no meu violão, mas eu só canto, trago meu encanto, disfarço o meu pranto e firmo bem forte na palma da mão. Se eu tocasse o instrumento, ia fazer lamento no meu. só canto. Trago meu encanto, disfarço meu pranto e firmo bem forte na palma da mão. Palma da mão. Firmo bem forte na palma da mão. Firmo bem forte na palma da mão. Firmo bem forte na palma da mão. Firmo bem forte na palma da mão. Ancestralidade, salve meu axé, salve minhas amizades, salve o que a rua me ensinou, salve o rap, salve o hip hop, salve as arquitetas da música brasileira, salve Jovelina Pérola Negra, salve Clementina de Jesus, salve Leci Brandão, salve Tony Ivone Lara, salve o samba! Y no podrían faltar en esta primera emisión del Sordosofonía aquí en el 91.4 de Radio Contrabanda. No podía faltar las dos grandes voces de la lusofonía, Cesárea y Évora, aquí en dúo con el angoleño Bonga, que el Bonga aquí cantando en criollo de Cabo Verde, Sodad. Traves caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudade, desce a terra salinclar. Saudade, saudade, saudade, desde minha terra salinclar. Se vos escrevem, te escrevo. Se vos esquecem, te esquecem. Até dia que não voltar. Se vos escrevem, te escrevo. Se vos que senta esquecer, até dia que não voltar. Saudade, saudade, saudade, saudade, és minha terra saninca. Saudade, saudade, saudade, és minha terra saninca. Santo Mem. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para Santo Mem. Saudade. saudades e a terra saninclar. Se vou escrever, tá escrever. Se vou esquecer, tá esquecer. Até dia que não voltar. Se vou escrever, tá escrever. Se vou esquecer, tá esquecer. Até dia que não voltar. Saudade. Saudade, saudade, saudade, essa terra saninclar. Saudade, saudade, saudade, essa terra saninclar. Saudade, saudade, saudade, saudade, saudade. Saudade, pezinha terra saninclá. Saudade, saudade, pezinha terra saninclá. Thank you. Otra voz cantando la soledad que siente la diáspora caboverde en el mundo, Mayra Andrade, que, ojo, atención para todo, Mayra Andrade, que estará el lunes en la sala Paralel 62 de esta ciudad condal. Yo no me lo voy a perder y os lo recomiendo mucho. Mucho no, os lo recomiendo muchísimo. Y ahora estamos escuchando Kira. Ella que se siente panafricana y el tema africano, Kira. Segundo, en mí, en los hermanos, junto no puede hacer unión, de palinda para nunca creer confusión. Nunca. Yeah. seu cantar, raiz e tradição, e põe-me a bailar. Como é um tambor, sustenta o coração, vibra no encontro da pele com a tua mão. Estás escuchando el Sons de Lusofonía, la música de los países que hablan en portugués, ahora en la radio Contrabanda 91.4 FM, viernes de 7 a 8. Y para atrás quedó Selma Wamuse de Mozambique con Flor y Grio Orquestra, una orquesta de Brasil, Rio de Janeiro. Y ya me voy despidiendo y voy dando las gracias a esta nueva casa, a este nuevo hogar que tenemos aquí, el Sons de Lusofonía. Muchas gracias a estos contrabandistas y a estas contrabandistas que me han acogido tan bien. Y este nuestro primer episodio de la primera temporada del Sons de Lusofonía. Gracias por escucharnos aquí en el 91.4 FM y en las plataformas de podcast. Os voy a dejar con otra cantante de Cabo Verde, Elida Almeida, Amigo. Segredo, por deixar, senti por medo.